sujeito sem jeito, é o que você está querendo acionar as quadradas e as AK, pronto pra engatilhar, tirar, se pra matar na maior cara de pau. Aquele tiozinho que não tem uma vida normal, tá no sufoco, pedindo socorro, querendo paz pelo filho que foi morto, com um pipoco no coco de 38. Foi dormir eternamente, como diz o ditado, aê. Ninguém nasceu para a semente, infelizmente. Muito sujeito, banco tal, e não demora muito e já deita no caixão de pau. Infelizmente essa é minha periferia, é coroa chorando e velório todo dia. Sempre ligeiro e consciente, microfone na mão, CDG, seguindo em frente. Pois pilantra, sai da reta, eu te peço. Se não eu te machuco, te atropelo com meu verso. Pois moramos na favela, na favela, e para a cena triste acontece com quem mora nela. É mãe de luto quase todo dia, é a realidade da periferia. O sistema é pesado, a cena é triste, muito triste. Pilantragem, trairagem aqui também existe. Não queira ser mais um sujeito, mais um sujeito. E amanhecer no IML com 12 tiros no peito. Não quero desgosto pra minha família. Vários malucos foi por causa da pedra ou farinha. Muito desgosto para todos os irmãos. Quero viver em paz, quero ser mais um cidadão. Só que aqui não tem doce nem bala pras crianças. Não existe alegria e muito menos esperança. É mãe no túmulo desesperada. Seu filho foi morto, levou uma rajada. Morava na favela, da droga necessitava. Não tinha dinheiro, pegava e não pagava. Deu uma de pilantra sem sorte. Foi aí que ele embarcou numa viagem de ida pra morte. E das quebradas de Umuarama eu vou seguir. Realidade, fatos tristes por aqui. Presenciei e vi, ouvi, parceiro aqui. Foi pro crime na ilusão, encontrou mais cedo o fim. Que ser o Beira-Mar, o Pablo Escobar. Não teve proceder, não segurou o ratatatatá. Agora é já e sua mãe chora no caixão e diz assim: meu filho era um homem bom, mas não sabia que ele queria ser o Joe. Opa, do crime, sujeito vivo é sendo humilde. Assim persiste no dia a dia, sem bancar o vacilão. Sempre na correria, adiantando seu barraco para não faltar comida. Seu pai já morreu, só tem sua coroa. Que tá trampando, do crime tá de boa até umas horas. Quando cala aperta, ele não demora. E volta o passado, rouba um pai de família pra fumar mais um mescado. Mas a lei é aquilo, é aquilo. O meu abelho mosca, truta, tomatilo. Aí parceiro, fique esperto, carrone, peito de aço, só Robocop e Super-Homem. Truta, truta, truta. Na quebrada é embaçado, aqui não é telecena, mas de hora em hora tem quadro. Cê tá ligado, os pivete cresce revoltado, de ver os pais, as mães ser humilhado e maltratado. Aí governo, olha só pra molecada, o futuro da nação tá de oitão, de quadrado e tá matando. Morrendo, tá fumando, bebendo, tá parindo, sofrendo, tá passando veneno, sobrevivendo no inferno extremo. Vai vendo, aí tem treta, eu saio de perto, socorro, polícia no morro de novo. Que louco, ainda tira e atira na cara do Joe. Sem dó e sem dor, chicote talou, quem matou ninguém viu, a família sentiu. Disparo finado, favela Brasil.